vazio lá fora. Essa distância me pegou de jeito, bem feito. Eu te quero agora. Nem consigo dormir quando me deito. Que jeito. Não tô sabendo mais lidar com esse teu jeito de me olhar. Não tô sabendo mais lidar. Não tô sabendo. Tá tão difícil disfarçar com esse teu jeito de me olhar. Não tô sabendo mais lidar. Não tô sabendo. É que eu não sei lidar com esse teu jeito louco, bem psicodélica. Já sei como a gente termina, só dela olhar. Tô planejando a minha vida, eu te quero lá, vem se delicar. Vamos encontrar mais tarde, eu prefiro já agora. Pra nós tá com fogo, não tem hora, não demora. Chega na base, esquece lá fora. Mesmo se o tempo acabar, tranquilo, se for pra ser, eu tô no mesmo lugar. Com esse teu jeito de me olhar, não tô sabendo mais lidar. Não tô sabendo. Se tem distância, não sei lidar. Tem um número e parece que eu não sei ligar. Minha casa, minha cama, esse é o seu lugar. Pra fazer o que falamos pelo celular. Essa parte é até melhor pular. Tenho meus pecados, com você é só a gula. Quero sempre mais, isso nunca muda. Hoje eu tô sem freio pelas suas curvas. Ela sabe como conquistar. Se ela dá o toque, mano, eu já tô lá. Sabe como conquistar. Se ela dá o toque, mano, eu já tô lá. E ela sabe como conquistar. Se ela dá um toque, mano, eu já tô lá. Sabe como conquistar. Se ela dá um toque, não, mano, eu já tô lá. Não tô sabendo mais lidar com esse teu jeito de me olhar. Não tô sabendo mais lidar. Não tô sabendo. Com esse teu jeito de me olhar. Não tô sabendo mais lidar. Não tô sabendo.